verso. Menina bonita, não chora, eu vou falar no seu ouvido pra ver se melhora. Pega na mão, vou te dar um trato, sei que você anda carente. Eu tive ausente, mas agora tô de volta pra ficar a seu lado. Pode vir que seu preto tá preparado com dinheiro e você, meu mundo tá dominado. Você não tem noção do que eu sou capaz quando eu decido batalhar pelos meus ideais. Não mente mentira, minha flecha tá apontada para a sua mira. Quando tu dança, minha cabeça pira, tu vira vira, não dá pra imaginar. Eu sem sua presença é como um índio sem coca. Me leva, cuida pra que não chume de hip hop, menina, me leva. Me leva, me leva, cuida pra que não chume de hip hop, menina, me leva. Seria pouco uma faixa amarela, você é bela e desfila na minha passarela. Do meu número, do meu tamanho, tu tá ligada que eu sou um jogador e contigo eu ganho. Não deixa a lágrima rolar, a moça mais bonita da festa não pode chorar. Aposto para ver no que vai dar, me espera que eu chego, não demora. Eu vou te pegar no meu colo pra te namorar e te fazer suar. Prepara tudo que eu tô voltando, avisa pros comédia que teu cara tá chegando. Nossas brigas só aumenta, mas a chama que sentei a relação que pega fogo na cama. Você me chama, chora, diz que me ama, elogia minha pessoa, ao mesmo tempo reclama, te faço minha dama. Não chora, só se for de alegria, que essa noite meu passista vai sambar na sua avenida.